Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Depois de uma longa pausa, regresso do Em Transe, já sabem, nos próximos 60 minutos, uma hora de música sem palavra e hoje muito à volta de atmosferas leves e ambientais e começamos com Antonyms, o projeto de Ian Hazeldin, um músico galês, sempre muito minimalista, algum piano. Neste 301210 vem em Like Rumors of Hushed Thunder de 2010, um disco gravado entre o dia de Natal e o último dia do ano, apenas com um piano, um microfone, alguma reverberação e um violino barato e também voz aqui e ali. Mas não nesta 301210. Antonyms a abrir o Em Transe de hoje. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. nunca tinham rodado por aqui e no mesmo tom, ainda que menos orgânicos, os Hotel Neon, menos orgânicos do que Antonyms, que abriu a sessão de hoje de Hotel Neon 10 Reworks, recente Lament, música de Andrew Tesselmeyer, Michael Tesselmeyer e Stephen Kamner, com masterização de Rafael Antanirizarri, e seguimos com um trabalho novo que junta Human is Alive e Warmth. Warmth roda muitas vezes no Entranse, chama-se Northbound, do par Ainis e Farways. duas para Human is Alive com Warmth, depois Brian Santi, que é violinista dos A Winged Victory for the Sullen, mas também compositor, criou o tema, a peça Apu, recriada e remisturada por Adam Wiltz e a Stars of the Leeds, e um dos nomes dos A Winged Victory for the Sullen, para trás das primeiras obras acústicas e eletrónicas de Sara Davachi, que sairão entretanto o avanço Composition of Flowers, e continuamos com a noruega mexicana Carmen Villan, ela que faz uma música atmosférica, uma verdadeira tapeçaria de gravações de campo, flauta, samples e sintetizadores. Carmen Villan, Music from the Living Monument, agora Multicolor. Thank you. é dono de dois dos temas que mais gostamos nestas andanças instrumentais dos últimos tempos. Estamos a ouvir a metade de um deles, chama-se August, polaco Thomas Bednar Czik. August a meio, para depois darmos a vez a Alva Noto. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, o programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. Também no sítio do programa encontrarão os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Para o final, This Stolen Country of Mine. É um filme documentário do realizador Mark Visa e que leva a música de Alva Noto, ele que não só faz discos de inéditos e originais, mas também bandas sonoras. Rodou por aqui Ritual Reprise. Já sabem, voltamos em breve. Fiquem bem. Até lá.